Alô, civilização ocidental, o meu nome é Ronaldo e o nosso podcast de hoje é sobre o livro Depois do Fim, lançado pela editora Simonsen. Para bater esse papo com a gente, temos o autor da obra, o escritor Alex Bezerra de Menezes. E aí, Alex, tudo bem? Tudo jóia, Ronaldo. E você? Tudo tranquilo. Alex, fala um pouco pra gente sobre o enredo do livro Depois do Fim. Bom, vamos lá, né? É sempre um desafio falar sobre o enredo, porque eu acho que escrever é uma coisa muito fácil, mas falar é uma coisa muito difícil. Mas vamos lá. O livro se passa... Eu quis pegar um momento específico, né, da história do Brasil, que foi o exato momento da eleição do Fernando Collor, em 1989, até a assunção do presidente Lula, né, em 2002, a eleição, e quando ele assumiu o cargo em 2003, janeiro de 2003. Então, o livro tem esse lapso temporal que traz no bojo desse espaço de tempo todas as revoluções em que o Brasil foi sacudido, né, por uma série de novidades, né, novidades na seara política, novidades no campo tecnológico, novidades no comportamento, enfim. Foi uma revolução que eu sempre imaginei que houvesse uma lacuna, né? Não lembro de nenhum outro tipo de obra que tenha preenchido esse espaço que eu acho significativo da história do Brasil. E o quadro é esse. Como pano de fundo, existe a busca, né, de um professor por um quadro do pintor holandês Frans Post, que esse professor busca de forma alucinada, né, além de buscar esse quadro, que é uma herança da sua avó, ele tem que disputar esse quadro com o irmão, que é um enigma. Talvez o grande enigma do livro seja o irmão desse professor, né? E, enfim, mas no final das contas eu imagino e sinto que a principal personagem do livro não seja o quadro, essa busca frenética por esse quadro, por esse mistério, e sim seja o Brasil. O Brasil é a principal personagem. Certo. Falando nisso, você escolheu esse período histórico tendo em mente o nosso período histórico atual e as crises que nós vivemos, inclusive com o impeachment? Pois houve, na verdade, o que os americanos têm um nome para isso, uma serendipity, né? Uma serendipidade, né? Um aportuguesamento. Mais ou menos o caso, quando Colombo foi buscar as Índias, acabou esbarrando aqui nas Américas. Guardado as proporções. Sim. Acabou acontecendo isso com meu livro, né? Porque esse livro vem sendo composto, na verdade, há coisa de 6, 7 anos, na minha cabeça, ele vem sendo, cada frase, cada momento dele vem sendo composto, e houve uma coincidência incrível de existir no exato lançamento dele, toda essa situação de crise econômica no Brasil, e sobretudo, como você citou, a questão do impeachment, né, da atual presidente, que de alguma forma é um sintoma de analogia, porque de fato tudo que aconteceu no Brasil nos anos 90, a gente veio, como diz a música do Cazuza, ver o futuro repetir o passado, né? Uhum. Mas, de qualquer forma, não foi quando eu fiz isso sem a menor intenção de buscar esse momento. Obviamente, eu sempre gosto de deixar isso claro, não há nenhuma intenção política no livro, né? O livro não defende bandeiras. O livro não é uma peça panfletária, absolutamente. Tanto Sim. que existe um desencanto, né? Para quem conseguir ter a oportunidade de ler o livro, vai identificar esse desencanto das personagens, né? Pela situação política do país naquela época e obviamente, reflete o momento de hoje. Pois é, até te perguntar, o livro apresenta essa visão de desencanto, uma visão pessimista diante do mundo. E eu queria saber onde essa visão se origina na tua biografia. Bom, vamos lá. Eu tenho como uma espécie de guia literário Machado de Assis, que foi talvez um pessimista clássico, né? Um pessimista de alta estirpe. Mas até esse conceito de pessimismo, ele vem um pouco eivado de preconceitos, porque o pessimista ele não enxerga o mundo com uma cor mais negra, ele não enxerga o mundo por meio de penumbras, ele apenas enxerga o mundo da forma como ele realmente é, ou seja, um mundo em que a condição humana está sempre posta à prova e como diz Kafka, né? Numa luta entre você e o mundo vencerá sempre. Então, boa. Então, a reflexão que eu faço, né, da minha vida, como você me perguntou, em relação à minha biografia, e o livro é isso, é uma visão muito, muito realista do mundo, que, obviamente, algumas pessoas poderão depreendê-la como um pessimismo crônico e tal, mas não é. Tem bastante vida no livro. Você falou sobre o pano de fundo da história ter o quadro do pintor holandês Frans Post, né? Você nasceu na região de Jaboatão dos Guararapes, que foi uma das regiões colonizadas pelos holandeses aqui no Brasil. Eu queria saber de que forma esse background influenciou não só a tua história, mas o background da região que você nasceu influenciou também a tua vida. Pois é, eu fiquei muito surpreso, né, quando comecei a fazer a composição do livro e falar com alguns jornalistas, alguns amigos, gente até de uma cultura bastante considerável, né, por assim dizer. E as pessoas simplesmente falavam do Frans Post, mas por que é o Frans Post? E eu ficava muito surpreso com isso, porque imagine que Frans Post venha a ser o primeiro artista a retratar as paisagens das Américas, né? E quando eu falo das Américas, eu falo de todas as Américas. Interessante, eu não sabia desse dado. É incrível, é incrível. E assim, e a riqueza disso imagine, eu nasci em Jaboatão dos Guararapes, né? Que, como você disse, tem um valor histórico significativo para o Brasil, porque foi lá onde se deu a expulsão dos holandeses, né? No século XVII, na primeira metade do século XVII. E eu nasci numa cidade que se chama, quer dizer, nasci, meus pais nasceram numa cidade que se chama Sirinhaém, e Frans Post esteve lá com a comitiva de Maurício de Nassau, e ele fez lá uma gravura dessa cidade, e eu fico imaginando o seguinte: hoje a cidade é uma cidade muito pobre, é uma cidade de 40 mil habitantes e tal, uma cidade litorânea, com um litoral belíssimo. Mas eu fico imaginando isso 400 anos atrás. O sujeito vem da Europa com toda a pompa e circunstância e pinta lá a sua primeira paisagem, e retratado isso, e o Brasil não se dá conta do valor histórico, né? Nem leva em consideração o valor artístico, né, da obra, mas é sobremaneira o valor histórico, que é absolutamente incomensurável, né? Sim, com certeza. Calhou também outras dessas coincidências, que hoje, o dia que a gente está gravando o podcast, que é 19 de abril, é o dia que se comemora a fundação do Exército Brasileiro. Pois é! Que por sinal, é comemorado na Batalha dos Guararapes, né? Exatamente. Expulsão dos holandeses. Boa lembrança, Ronaldo. Isto. Eu já vi pessoas falando da Batalha dos Guararapes como uma espécie de mito fundador do Brasil, né? Onde as etnias se juntaram por um bem comum e onde a primeira vez a palavra pátria apareceu em documentos oficiais. Você já pensou em fazer alguma história que se passe na época da Batalha dos Guararapes? A ideia é interessante, né? Fazer um livro épico. Eu também acho que falta isso no Brasil, apesar de que Euclides da Cunha, com Sertões, ele acabou criando, no meu modo de entender, essa mitologia, né, do Brasil interior, do Brasil que se encontra, né, como você disse, aí, com suas etnias e tal. Mas é um tema bastante... bastante pungente, pode ser, posso tomar nota aí. Certo. Você inclusive tem um conhecimento que poderia embasar um romance épico, né? Porque você é um estudioso da vida do Alexandre o Grande, não é verdade? Pois é, Alexandre também vem a ser uma das minhas inspirações, vem a ser uma das figuras que eu tomo como... nem como modelo, né? Porque ele é uma figura de uma envergadura de tal sorte épica, né? Ele foge a todas as possibilidades. Eu digo que se Alexandre, se todas as histórias, né, que sobraram dele, pelo menos metade foram em verdade, eu digo que ele não é humano. Sim. Então, é uma figura extraordinária. De onde surgiu esse interesse pelo estudo específico de Alexandre Grande? Porque certamente há outras figuras extraordinárias na história. Pois é, mas depois que eu comecei a fazer os primeiros estudos sobre ele e vi que aos 25 anos de idade ele já tinha conquistado tudo, aos 25 anos ele era faraó do Egito, ele era o general, o líder dos gregos, ele era o Shah da Pérsia, a primeira representação que existe de Buda no mundo inteiro tem as feições de Alexandre, né? Imagine que até os judeus viram, quando Alexandre chega na faixa de Gaza, em 331 a.C., os judeus enxergaram nele como um predecessor do Messias, né? Então, um sujeito que consegue todas essas proezas aos 25 anos de idade, me causou um assombro imenso, né? Porque sempre que se fala dos grandes generais e tal, imagine, César morreu com 52 anos, Aníbal com 64, Hitler com 50 e não sei quantos, Alexandre morreu com apenas 32 anos de idade. E fez tudo isso, imagine se ele tivesse um pouquinho mais de tempo de vida. Podia causar mais problemas pro mundo, né? Sim. Mas não assusta realmente que tenha sido associado um poder divino àquilo que ele personificava, né? O poder que ele personificava, né, militarmente. Mas, certo, vamos voltar pro livro depois do fim, então. O que te inspirou a contar essa história? Bom, primeiro foi a minha curiosidade... Nesse período, como eu já disse, no período histórico que eu acho de extrema importância para o Brasil, né, que foi o processo de redemocratização com a eleição do Fernando Collor, a malograda eleição do Fernando Collor, né, 2 anos e meio depois veio a ser ter o governo fraturado, né, por denúncias de corrupção. E tudo que o país viveu naquela época, né? Imagina, o Brasil saiu de uma inflação de, sei lá, 980% ao mês e de repente veio um plano real que trouxe estabilidade econômica, a enxurrada de produtos importados que faziam das pessoas que poderiam consumi-los uma espécie de semideuses, né? Imagina as pessoas que flanavam com suas BMWs, né? Sim. Eram vistas como semideuses. Sim. Eu não sei se você viveu os anos 90, né? Mas quem viveu os anos 90 vai ter essa ideia bem clara na cabeça, essa imagem. Eu vivi muito novo os anos 90. Pra mim, a imagem é o El-chan, o domingo legal do Gugu, porque era o que passava na minha casa aqui. Então, assim, infelizmente, a Mamonas Assassinas, essa é a minha. Pois é, aí você chamou a atenção até para um fato interessante, que isso é dito no livro, né, num dos capítulos do livro, que um dos personagens é estrangeiro, ele é italiano, né, entrava em contato com o professor, né, que faz a linha, a condução do livro inteira. E eles começam a debater, ele falou, puxa vida, mas o italiano dizendo que eu não entendo como no Brasil um programa feminino pode ser apresentado por loiras que parecem escandinavas, né, de pernas de fora e tal. O estrangeiro não entendia aquilo. Sim, sim. E aí o personagem disse que, mas isso é fácil, no Brasil a televisão tem uma importância tão grande que o único objeto na casa de um brasileiro que não acumula poeira é o controle remoto da TV. Olha, é verdade, é verdade. E me diga uma coisa, em que momento entra a influência machadiana na tua vida? E assistindo a uma entrevista tua, eu vi, eu acho, se não me engano, a entrevista de lançamento, eu vi que tu falaste sobre uma obsessão com o Machado, né? Eu gostaria que tu falasse um pouco pra gente sobre isso também. Pois é, essa obsessão que eu tenho com... Segundo Harold Bloom, talvez o maior crítico literário vivo hoje no mundo, Machado diz que Harold Bloom diz que Machado é o maior artista negro de todos os tempos, né? Ou seja, ele tem uma outra biografia que não é uma biografia, é um milagre. E estudando, primeiro lendo, depois estudando a vida do Machado, eu me certifiquei de que as coisas impossíveis, elas são bastante possíveis, basta querer ter um pouco, obviamente, de gênio, né? Que no caso óbvio do Machado. Então, quando eu compus o livro, eu até contei isso na palestra lá com o professor Leandro Karnal, Dostoiévski amava Charles Dickens, né? Escritor inglês, e ele compôs, ele fez uma ele rendeu, que talvez seja a maior homenagem que um escritor pode render a outro, que é escrever uma versão de um livro, né? Dostoiévski fez a versão de A Loja de Antiguidades, de Dickens, ele escreveu Humilhados e Ofendidos, fez uma versão efetiva do livro e deu essa homenagem a Dickens. Eu tentei fazer um pouco isso também com o Machado, quer dizer, tentei, né? Muita audácia da minha parte, né? Mas Virgílio dizia que... Virgílio dizia que a sorte favorece os audazes, né? Então, eu estou com o Virgílio. E a forma que eu tentei homenagear Machado, por tudo que ele significou e significa para mim, foi fazer a composição. Memórias Póstumas tem 58.630 palavras. E meu livro também tem 58 mil palavras. Eu quis fazer essa métrica, né? Já que eu não podia alcançá-lo nas letras, eu tentei alcançá-lo nos números. E tem uma história muito curiosa, que imagine você, antropólogos vieram para o Brasil, acho que em 2009, 2010, fazer um estudo sobre linguagem, e descobriram que foram fazer esse estudo numa fábrica na periferia do Rio de Janeiro, e descobriram que os operários falavam cerca de 200 palavras diferentes por dia. E isso, em termos gerais, em termos globais, é muito pouco, né? Ou seja, mostra uma pobreza muito grande de vernáculo, né, por parte das pessoas de cultura média. E nesse estudo se identificou que uma pessoa de cultura média fala em torno de 6 mil palavras diferentes no decorrer de uma vida de 70 anos. Imagine que Machado escreveu 5.800 palavras diferentes para compor as Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ou seja, num livro de 170 páginas, ele condensou uma vida quase que inteira. Isso é extraordinário. Wittgenstein, pensador alemão também, maravilhoso. O nome, imagina, Ludwig Wittgenstein. Se o nome dele é complicado, os pensamentos são piores ainda. Mas Wittgenstein deixou um pensamento primoroso, né? Ele disse que o limite do meu mundo é o limite da minha linguagem. Isso eu acho sensacional, porque se observarmos, o nosso pensamento, ele se compõe por linguagem. Quanto maior o alcance da sua linguagem, você obviamente tem uma capacidade de raciocínio maior, ou pelo menos mais fácil, né, de compor esses pensamentos. Então, é nesse bojo aí que eu tentei compor o meu pequeno livro, tendo como inspiração esses gigantes aí, porque eu tenho esse grande defeito, só consigo me inspirar nos grandes. Sim, maravilha, que bom. Me diga uma coisa, Alex, como você vê o mercado editorial hoje no Brasil? Bom, o mercado editorial no Brasil, ele sofre dos vícios comuns à própria sociologia do Brasil, né? Quando eu vi o Rui Castro dando entrevista esses dias dizendo que de todos os produtos culturais, o livro é o mais pobre de todos. E é verdade, faz um filme, tem aquele estardalhaço, tem aquela pompa e circunstância para o lançamento, um CD, um disco, um álbum. Agora o livro é aquela coisa pobre, o sujeito faz aquele lançamento lá, tímido e tal, e depois acaba. Não existe uma venda efetiva, né, como um produto de entretenimento e tal. Mesmo porque o livro, coitado do livro, né? Se no século XIX o livro foi o principal vetor, a principal ferramenta de cultura, né, sobretudo na Europa, nos Estados Unidos, obviamente, mas o livro não tinha concorrentes, né? O máximo de concorrente que o livro tinha era o teatro. Hoje o livro tem que concorrer com a internet, tem que concorrer com a TV, tem que concorrer com o Faustão. Concorrer com o Faustão não é fácil. Só o impeachment conseguiu. Foi o único programa aqui. Aliás, devemos esse mérito ao impeachment, né? É verdade. Tirou o Faustão do ar. Sim. Não, é verdade. E o que sobra para a ópera, então? Pois é, o que sobra para a ópera. Mas eu tive acesso a uma edição do livro Depois do Fim, e até onde eu vi, ela tem um trabalho diferenciado, assim, da parte de estética do livro mesmo, né? É um trabalho que a gente não vê em muitas publicações por aí. E só acredito que esse tipo de trabalho pode ser uma forma de furar o bloqueio das dificuldades do mercado editorial? Sim, de fato. Esse mérito, aliás, é todo do meu editor, do Rodrigo Simons, né, que teve todo o cuidado, todo o carinho de fazer a composição gráfica, enfim, estética do livro, é todo o mérito dele. Inclusive, o professor Leandro Karnal, quando teve acesso ao livro, ele diz isso na palestra, né, do lançamento do livro, que ficou impressionado com o trabalho, né, porque se anuncia sempre a morte do livro, o livro vem morrendo, a cada ano se anuncia a morte dele, e ele é um pouco como a rainha Elizabeth, né, nunca morre, nunca vai morrer, e de fato houve essa preocupação de fazer um trabalho cuidadoso, um trabalho delicado, para que as pessoas tivessem também uma experiência sensorial ao tocar o livro, né, ao enxergar o livro como um produto que se equivale aí aos produtos de consumo, porque entendo que o livro tem também de concorrer em termos de embalagem, né, aos grandes cases, né, você pega um produto da Apple, vou fazer propaganda da Apple agora, mas pega um produto da Apple, você pega a embalagem, você fica com dó de destruir a embalagem, porque é uma coisa, é tátil, né, a experiência tátil é uma experiência também marcante, né, e esse cuidado foi pensado justamente por isso, né, para que as pessoas também tivessem essa experiência agradável, né, de pegar o livro e ficar olhando os detalhes, as cores. Foi tudo muito bem pensado e, enfim. Mas esse mérito não é meu. Inclusive, tem a cor laranja bastante predominante, que remete à Holanda. E aquilo que a gente estava falando, né, inicialmente, sobre os Guararapes. Exatamente. Foi essa preocupação que eu tive de retratar, né, o fundo da capa do livro. O fundo é um quadro do Transpost, né, que, aliás, a gente também agradece ao Instituto Brennan, que cedeu a imagem, né, para que pudéssemos fazer a composição da capa. E a ideia da bandeira holandesa, né, da cor laranja ali, é para deixar bem claro que ali existe uma comunicação com o que poderia ter sido o Brasil, né? A gente sempre se discute isso entre historiadores, de como seria o Brasil. Será que o Nordeste seria uma próspera Amsterdã, se os pernambucanos não tivessem expulsado os holandeses, né? Na tua opinião, o Brasil estaria melhor hoje, ou pelo menos aquela região estaria melhor hoje sob domínio holandês? Veja bem, a própria história, ela nos dá essa resposta, né? Se observarmos que todas as possessões holandesas, sobretudo no norte da África, não são Amsterdã, elas continuam sendo a África. Ou seja, o Nordeste seria talvez até um pouco pior, porque a exceção da colônia britânica e irlandesa que colonizou os Estados Unidos, nenhuma outra colônia foi fazer uma dominação com um projeto de nação. Todas elas têm projeto extrativista, de exploração, e não seria diferente com os holandeses, apesar que Maurício de Nassau deixou um legado muito grande, né, no Recife. A primeira sinagoga nas Américas, judaica também, óbvio, a sinagoga judaica também está no Recife, as pontes, a arquitetura é muito marcante lá. Então ficou um legado, mas obviamente que eu não acredito que tivéssemos uma prosperidade europeia no Recife ou no Nordeste. Eu duvido muito, dada o que a história nos responde, né? Certo. Alex, eu agradeço muito pela tua presença, pela tua disponibilidade, por atender o nosso convite. E também agradeço a todo mundo que nos ouviu até agora. Peço para que nos ouçam nas semanas que vêm, nos nossos próprios próximos programas da Civilização Ocidental. Fiquem com Deus, espero que tenham gostado e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço.